Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. Sistema Único de Saúde, o SUS, a versão ampliada do teste do pezinho, que aumenta o número de doenças que podem ser detectadas nos primeiros dias de vida da criança. Atualmente, a versão ampliada está disponível apenas na rede particular de saúde do país. Foi comemorado ontem o Dia Internacional do Teste do Pezinho, data que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do exame. O médico geneticista Roberto Giugliani, professor do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disse que esse é um grande passo por ampliar de 6 a cerca de 60 o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste, como já ocorre nos países mais avançados. Giugliani disse à Agência Brasil que o teste do pezinho pode detectar precocemente doenças para as quais existem tratamento, que, entretanto, não pode ser iniciado enquanto não se tem o diagnóstico. Ele destacou que o número de doenças que podem se beneficiar do teste do pezinho vai aumentando na medida com que mais exames podem ser feitos a partir das gotinhas de sangue colhidas dos recém-nascidos. As informações são da Agência Brasil. A Polícia Civil de Minas Gerais autuou no último domingo uma mulher por acusação de injúria racial cometida no metrô de BH, entre as estações Central e José Cândido da Silveira, no bairro Santa Inês. Vídeos do caso circularam nas redes sociais. Nas imagens, Adriana Maria Lima de Brito, de 54 anos, aparece dizendo ser racista. A mulher também faz gestos com conotação racista, aponta para o braço e a camisa preta, além de falar palavrões. Alguns passageiros que estavam no vagão se revoltaram e discutiram com ela. No vídeo, a família, alvo das declarações, reage às palavras dela. Outros passageiros também reprovam a ação da mulher. As ofensas foram direcionadas a uma família que voltava de um passeio. Uma das vítimas, Isabelle Cristine Rodrigues, de 25 anos, disse em entrevista à TV Globo que a mulher se referiu a ela e aos seus pais como esses crioulos. Inadmissível uma situação dessa, né? As informações são do portal Estado de Minas. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, opinou contra um pedido para que Jair Bolsonaro seja investigado por um dos seus recentes ataques às urnas eletrônicas. Em uma solenidade no Palácio do Planalto realizada no final de abril, o presidente questionou a confiabilidade do sistema eletrônico de votação e afirmou que a apuração é feita em uma sala secreta do TSE. Bolsonaro defendeu, mais uma vez, a atuação das Forças Armadas no processo eleitoral. Elas ficariam encarregadas de checar a contagem dos votos realizada pela Justiça Eleitoral. Em julho de 2021, após ataque do presidente ao sistema eleitoral, o TSE disse não existir apuração em sala secreta e afirmou que ela é feita automaticamente pela urna após o resultado da votação. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, analisou os argumentos do parlamentar e afirmou que as declarações feitas pelo presidente estão amparadas pelo princípio da liberdade de expressão, previsto na Constituição, e que não são penalmente sancionáveis. Lindora afirmou que, respeitado o posicionamento do próprio STF, os discursos ideológicos do presidente da República estão escudados pela liberdade de expressão. As informações são do Poder 360. O Papa Francisco rezou pela conversão de todas as pessoas que estão cegas pelo ódio após um atentado terrorista contra uma igreja católica de Ou, no sudoeste da Nigéria. O pontífice reza pela conversão daqueles que estão cegos pelo ódio e pela violência e para que escolham o caminho da paz e da justiça, disse o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, em telegrama à diocese de Ondo, na Nigéria. O religioso ressaltou a proximidade de Francisco após o atentado, que, segundo o balanço oficial do governo do estado de Ondo, deixou 21 vítimas na igreja. Uma fundação ligada ao Vaticano, por sua vez, afirmou que mais de 50 fiéis morreram na ofensiva do último domingo, dia 5, quando homens armados detonaram bombas dentro de uma igreja durante uma missa de Pentecostes e depois dispararam contra os fiéis. As informações são do portal G1. Petro Andriuchenko, prefeito da cidade ucraniana de Mariupol, anunciou uma quarentena devido a um possível surto de cólera. Lembrando que a cidade portuária está sendo controlada pelos russos desde o mês de maio. E segundo o prefeito de Mariupol, a escassez de água na cidade atingiu um nível crítico. Muitos moradores recebem água potável de 2 em 2 dias apenas. A tradicional corrida do queijo na colina de Cooper foi realizada em Gloucestershire, no Reino Unido no último domingo, após um hiato de 2 anos. A tradicional corrida é realizada desde o século XIX e os participantes perseguem um queijo numa colina bem inclinada. Nesse ano foram 3 corridas para os homens, 1 para as crianças e 1 para as mulheres. E todos os participantes são avisados dos riscos. Na edição de 2022, alguns saíram feridos, mas sem gravidade. Alberto Fernandes, presidente argentino, anunciou que seu governo pretende criar um imposto sobre o lucro inesperado que algumas empresas obtiveram graças ao aumento dos preços no mercado internacional devido ao conflito na Ucrânia. Segundo Fernandes, esta guerra nos submeteu a 2 realidades. Que milhões de seres humanos entrem em risco enquanto poucos ganham muitíssimo com os efeitos dessa guerra. Essa é a imoralidade que não podemos permitir. Estamos aqui para equilibrar aquilo que foi desequilibrado. O governo argentino quer taxar em 15% o lucro extraordinário de algumas empresas. Segundo o russo Andrei Krutiks, diretor do Departamento de Segurança Digital do Ministério do Comércio Exterior da Rússia, sob o pretexto de defender a democracia, os Estados Unidos desencadearam uma agressão cibernética contra a Rússia e os seus aliados. De acordo com o russo, os norte-americanos estão utilizando um exército cibernético da Ucrânia para ataques. Os ataques, através de tecnologias de informação contra a infraestrutura crítica da Rússia, estão aumentando constantemente. Desde o início do conflito na Ucrânia, vários sites de agências russas foram hackeados. Kate Hochul, governadora do estado de Nova York, nos Estados Unidos, anunciou que, em seu estado, será proibida a venda de armas semiautomáticas a menores de 21 anos. E outra lei, aprovada pelo Congresso Estadual, a Red Flag, que autoriza a justiça a retirar de forma temporária armas de pessoas que possam ser consideradas uma ameaça para si ou terceiros. E segundo a governadora, isso é só o começo, não é o fim. O Conselho de Ministros da Espanha aprovou a proposta de lei sobre a prevenção de perdas e resíduos alimentares. Todos os agentes da cadeia alimentar no país terão que elaborar um plano de prevenção para evitar o desperdício de alimentos. E bares, restaurantes e supermercados serão punidos caso não cumpram a legislação. O objetivo dessa nova lei é dar prioridade à utilização de alimentos antes dos mesmos serem descartados num aterro sanitário. E as empresas terão que informar ao governo espanhol sobre o quanto desperdiçam anualmente. E restaurantes devem notificar seus clientes de que podem levar os seus restos para casa. E as empresas devem fornecer incentivos com preços mais baixos para a venda de produtos com prazo de validade menor. Você ouviu direto da redação na Geografia Rock. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento.